Alô? E aí, Ed Rock, certo? Ô, Brown, e aí, certo, mano? Tava esperando você me ligar mesmo. E qual é a nova, mano? É sobre mulher e tal. Mulher? É. Que tipo de mulher, mano? Se liga aí, mano. Derivada de uma sociedade feminista que consideram e dizem que somos todos machistas. Não quer ser considerada símbolo sexual. Lutam pra chegar ao poder, provar a sua moral numa relação a qual não admite ser subjugada, passada pra trás. Existem direitos iguais, certo, mano? É, e do outro lado da moeda, ah, como é que é? Pode crer pra ela. O dinheiro é o mais importante. Seu jeito vulgar, suas ideias são repugnantes. É uma cretina que se mostra nua como objeto. É um inútil que ganha dinheiro fazendo sexo. Num quarto motel, ou telas de cinema. Ela é mais uma figura viva obscena. Luta por um lugar ao sol. Fama, dinheiro com rei de futebol. No qual quer se encostar em um magnata que comanda seus passos de terno e gravata. Ela quer ser a peça central em qualquer local que a julga em total. Quer ser manchete de jornal. Somos racionais, diferentes e não iguais. Mulheres vulgares, uma noite nada mais. Mulheres vulgares. Pode crer. Mulheres vulgares, uma noite nada mais. Mulheres vulgares. Mulheres vulgares, uma noite nada mais. E aí, Brown? Fala aí, tal. E aí? Fala aí sua parte, oh, tal. Falo sim, mano. Certo, mano. É isso aí. Peraí. Certo, aí, agora. É bonita, gostosa e sensual. Seu batom e a maquiagem a torna banal. Será mal, fatal, legal, ruim. Ela certo. Não se importa, só quer dinheiro. Envolve qualquer um com seu ar de ingenuidade. Na verdade, por trás, mora mais pura mediocridade. Pode crer. Te domina com seu jeito promíscuo de ser. Como se troca de roupa, ela te troca por outro. Não é não? Muitos a querem para sempre, mas eu a quero só por uma noite. Você me entende? Gosta de homens da alta sociedade. Até os grandes traficantes entram em rotatividade. Mestiça negra ou branca, uma das suas únicas qualidades. A ganância, a impressão que se ganha é de decência. Quando se trata de dinheiro, sexo se torna indolência. Fica perdida no ar a pergunta: qual a pior atitude de uma prostituta? Se vender por necessidade ou por ambição? Tire você a conclusão. Mulheres, vulgares. Mulheres, vulgares. Uma noite nada mais. Mulheres, vulgares. Mulheres, vulgares. Uma noite nada mais. Mulheres, vulgares. Mulheres, vulgares. Uma noite nada mais. Mulheres, vulgares. Só uma noite. Aí, então, irmão, é de coração. Abre os olhos e veja a razão. Querer poder ter não é pra você se proteger. Prever antes de acontecer. E hoje ela diz que, cara, vou dormir. Com seu rosto bonito é fácil atrair. E daí? Pra sair não precisa insistir. É só ser alguém e estalar os dedos assim. Francamente, ela se julga capaz de dominar a qualquer idiota que tenha conforto pra dar. Não importa a sua cor, não importa a sua ideia. Apenas dinheiro esnobando, jogando pela janela. Não entre nessa cilada. Fique esperto com o mundo e atento com tudo e com nada. Mulheres só querem, preferem o que as favorecem. Dinheiro e bop, te esquece se eu não tiverem. Somos racionais, diferentes e não iguais. Mulheres vulgares. O quê? Uma noite nada mais. Vulgares. Mulheres vulgares. Uma noite nada mais. Mulheres vulgares. Mulheres vulgares. Uma noite nada mais. Mulheres vulgares. Mulheres vulgares. Uma noite nada mais. Mulheres vulgares. Mulheres vulgares. Uma noite nada mais. É, mano, então os caras que ficam iludidos com essas minas aí, ó. Capa de revista, pôster, viagem pra Europa, isso, aquilo, outro. Mas pro baixo, mano, mó sujeira, cara. Vai nessa, moro? É isso aí, mano. Certo, mano. Até a próxima, Brown. Falou, Ed Rock. Falou, mano. Certo, tá valendo. Certo, se vê aí, certo. Até mais.